Solta o play, DJ. A mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Jin. E vocês escutaram essa música aqui, né, que abriu a playlist e tá tocando aí no fundo. É uma música do Massacration, Metal is the Law. Por quê? Porque hoje iremos falar de um tema que eu acho legal, né? Era uma sugestão pra gente fazer essa playlist. Então vamos falar das bandas fictícias. Aê! Uhul! E nessa playlist, o que que a gente vai falar, então, nessas bandas fictícias? Que, assim, pra mim, são aquelas bandas que só existem em uma mídia. E quem sabe ela explode, ela sai dessa mídia e vira uma banda mesmo, com suas apresentações musicais por aí, no mundo todo. Não precisa necessariamente virar depois uma banda pra valer, né? Não necessariamente, mas algumas podem virar, mas ela surge inicialmente num desenho, num seriado, num filme, num programa de humor até. Às vezes até numa propaganda, vai saber. Também, e aí depois ela vira uma banda própria, né? Com seus shows próprios, olha que beleza, maravilha, né? Sim. Pois é, mas então, a banda que vocês acabaram de ver, né, abrindo essa playlist, tá tocando no fundo, a Massacration é uma banda que surgiu no programa do Hermes e Renato, da MTV, cara, que tem aquele tom, aquele vocalista, aquela nota bem aguda, caramba, cara, é zoadaço pra caramba as letras do Massacration. É o cara que foi abençoado pelo deus do metal. É esse daí, esse mesmo. E as músicas com as letras mais bizarras que eu já vi, cara, na boa. Estranho pra caramba as letras dele. Mas é maneiro, vai. Mas então vocês viram como vai ser a pegada dessa playlist e vamos começar a nossa playlist pra valer. E Jim, qual então a nossa primeira banda que a gente vai falar? A nossa primeira banda é a banda School of the Rock do filme Escola do Rock, ou em inglês School of the Rock, é um pouco redundante. E o nome da música também é School of the Rock. Olha aí, que maneiro. O pessoal tava criativo nessa. O filme é esse lado lá pelo Jack Black, onde ele pega um bico de professor substituto que ele rouba, porque ele teoricamente não teria credenciais pra isso, e acaba formando uma banda de rock com a criançada que tá ali. Sim, cara. Um filme divertido e que homenageia muita coisa do rock, na boa, é sério. É, ele por si só já é uma puta homenagem a coisas musicais, né? Pois é. É, muitas referências, cara, com tantas bandas e músicas que ele põe nessa trilha sonora. Sim. E então, vamos aí com a School of the Rock. Então, School of the Rock, mas a banda também é School of the Rock, né? Do filme School of the Rock. Escutem aí. Yeah. perfect, son. But you'll be rocking when I'm done. A próxima música, ela é chamada We All Die Young, da banda chamada Steel Dragon, de um filme muito legal chamado Rockstar. E o que é esse filme Rockstar? Um filme meio que inspirado num fato real. Nesse filme existia uma banda chamada Steel Dragon, tinha o vocalista dessa banda, mas esse vocalista saiu por motivos particulares, e um cara que era mega fã dessa banda, né, tinha sua banda cover, ele virou o vocalista principal dessa banda. Ele teve essa chance. Esse filme é meio que inspirado num fato real do Judas Priest, né? Tinha o vocalista original, o Rob Halford. Ele saiu e entrou no lugar dele o Ripper Owens, né? Que cantava numa banda cover do Judas Priest. Então o pessoal acabou pegando essa ideia e criou essa própria história, né? Que tem o Mark Wahlberg como protagonista. É um filme legal também. Eu gosto bastante. Eu gostei. A pegada é legal. Mensagem boa também, né? Tem aquelas coisas assim de clichês que a gente já vê de bastidores, né? Do rock. Como um cara vê um vocalista, né? E o cara acaba esquecendo alguns amigos. Acaba subindo no estrelato. Depois ele cai do pedestal. Assim, não, né? Que eu quero na vida, então. Mas é isso, então escutem essa música aí, né? We All Die Young, da banda fictícia Steel Dragon. Escutem aí. A próxima música aqui da playlist é a Garbage Truck, do Sex Bomb, do filme Scott Pilgrim contra o Mundo. Oh yeah, cara. Por sinal, é um tema que a gente tem podcast, né? Já, sim. Podcast 12, eu acho. É, bem no comecinho, galera. Bem no começo. Uma coisa legal dessa música é que ela teoricamente surgiu no quadrinho. Sim. E no quadrinho ele até faz piada porque pra tocar ela é muito fácil, porque só são, tipo, 3 acordes. Fim. Cara, que beleza. E ele mostra os acordes no quadrinho, né? É, e o protagonista é o baixista, cara. Olha aí, que beleza. É, o protagonista é o baixista. com uma música bem barulhenta, por sinal, ela é bem, bem barulhenta. É um rockzinho, né? É um rock bem barulhento. Não chega a ser um black metal. É uma música muito divertida e inusitada, no mínimo. Sim, cara. Então é isso, né? Fica aí com o Sex and Bob e a música Garbage Truck. Sim, desse ótimo filme bem adaptado. Scott Pilgrim contra o Mundo, tá? Escutem aí. Scott, you ready? Okay. Kim, are you... Próxima música é uma música chamada Be Excellent to Each Other, da banda fictícia Wild Stallions, de um filme muito legal, que eu gosto, Bill e Ted, primeiro filme do Bill e Ted. E pra quem não conhece o Bill e Ted, acho que a pessoa conhece já Bill e Ted, né? Bill e Ted, aqueles dois caras que estão numa cabine telefônica, que são estudantes perdidos, que adoram música e tal, e a gente descobre que no futuro eles serão salvadores da humanidade com sua banda lendária, né? Wild Stallions, porra. E eles viajam pelo tempo, parece meio Doctor Who, olha aí, olha a inspiração, né? Deve ter alguma influência aí, cabine telefônica. Influência é uma cópia, né, cara? Porra. Então, mas aí tem toda essa parte bem divertida, Keanu Reeves no seu comecinho bem novinho, né, nesse filme. É um filme legal pra caramba e com uma música de um rock leve, com algumas mensagens boas, de um filme que eu acho bem divertido. Também tem um segundo filme também, que é legal pra caramba. Bom, mas é isso, então escutem aí essa música que eu acho legal, Be Excellent to Each Other, dessa banda fictícia maneira Wild Stallions, tá? Escutem aí. Uhul! Musical adventure. Yeah, Ted. And if we look back on history as lessons for the future, then the world will be a most triumphant place. Be excellent always, Bill. Party on, Ted. With all the love in our hearts, we can make a brand new start. A próxima música aqui é a Crawl Song do Monster That Grows, do anime Angel Beats. Essa música em específico é um pouquinho mais calma em comparação à maioria que a gente falou até agora, né? E ela vem com um tom bem puxando pro emocional. E também tem uma combinação toda do momento do anime que faz você ficar meio pra baixo, sabe? Mas a música é muito boa, eu não tenho muito o que falar dela, vocês têm que ouvir por si só. Assim, ó, o Angel Beats é um anime até que legal. Eu não sou o maior fã do Angel Beats, eu acho o finalzinho meio acelerado demais, né? Uma quantidade absurda de personagens, mas ela tem um ponto alto, Angel Beats, que é a trilha sonora. A trilha sonora dessa banda fictícia Monster That Grows, né? Que são só formada por garotas que são personagens que estão ali, né? Que fazem parte daquele grupo de resistência e tal, né? E elas usam a música pra poder enganar os NPCs. E tem um monte de música legal no Monster That Grows. Sério, tem um monte. Músicas mais agitadas, músicas mais melódicas, mais leves. Essa Crawl Song, então, ela acho que é mais... É uma das mais leves. Mais leves, então. Tem uma coisa assim que vale a pena no Angel Beats é a música, essa banda fictícia aqui eu acho muito legal pra caramba, vale a pena. Se você fala de banda fictícia, eu lembro bastante da Monster Dead Girls, é sério, na boa, é muito bom mesmo. Tem mais músicas que daria pra botar, mas tudo bem, vamos botar essa aqui que é marcante pra mim, eu gosto bastante. Também é marcante tudo na história, né, tudo. Pois é, bom, então Crawl Song da Monster Dead Girls, escutem aí, né. Música. A próxima música, ela é chamada Fever Dog, da banda fictícia chamada Stillwater, que ela vem de um filme chamado Quase Famosos. Esse filme também ele é legal, ele é meio baseado num fato real, que ela fala de um rapaz de 15 anos, ele é um jovem, gosta de escrever, e ele acaba conseguindo um trabalho na revista Rolling Stones na década de 70, e aí ela tem que acompanhar uma banda fictícia chamada Stillwater na sua primeira excursão pelos Estados Unidos. E aí ele acaba conhecendo o pessoal da banda, ele acaba se apaixonando por uma outra pessoa ali, né, uma groupie, vê os conflitos que tem dentro da banda, o pessoal não querendo esse cara perto, depois se aproximando, vê toda essa coisa de bastidores que a gente vê então, né, de bandas de rock. E tem essa música também que é legal também, vai, a Fever Dog, dessa banda Stillwater, né. O diretor desse filme, ele adora músicas de rock, né, ele acabou criando essa banda usando três grupos, né, de base, né, o Led Zeppelin, The Allman Brothers Band e Lynyrd Skynyrd. Então, você imagina, um pouco mais de rock, cara, nessa história toda. Vale a pena ser visto outro filme com uma coisa muito marcante, e se você for procurar em listas de bandas fictícias, você vai ver a Stillwater também, lá sempre mencionada. Então, vale a pena ser visto mais um filme, e essa música aqui, pra mim, vale a pena ser ouvida também, um rock maneiro pra caramba, vai. A Fever Dog, da banda fictícia Stillwater, tá? Galera, escutem aí. We'll be right back. próxima música é Do The Hippogriffo, da banda The Weird Sisters, do filme Harry Potter. Eu acho que, por ser Harry Potter, ninguém precisa ser apresentado ao Harry Potter exatamente. Não. E toda a mitologia por trás dela, né? Pois é. Mas essa música, ela aparece num momento específico, que é um baile, onde o pessoal ali ele já tá um pouco mais velho, né? Já tá começando a se interessar por esse tipo de coisa. Então é aquela baile bem jovial mesmo, sabe? Onde tem bastante adolescente. E uma coisa legal da música em específico, que ela é um rockzinho, né? Sim. Bem agitada, é uma música bem dançante, a gente pode colocar assim, que se você prestar atenção, dá pra perceber algumas influências aí que vem do rock inglês, né? Com certeza, com certeza. Com certeza, e ela é toda agitada, ela é muito boa a música, por sinal, é muito boa a música. E uma letra puxando mais o mundo de magos, né, cara? É, uma coisa mais fantasiosa. Sim, não, com todas as referências de bruxos que tem ali, né? E como ele vai tocar pra bruxos, por que não falar sobre bruxos e referências assim? Olha o título, Hippogriffo, cara, Hippogriffo. Então fica aí com a música, galera. Do Hippogriffo da The Weird Sisters, escutem aí. Together we can do this thing. Are you ready? Are you ready? I'm moving body like a hero troll. I'm learning to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dance in by himself. I boogie down like a unicorn. I don't stop until the break of dawn. I put your hands up in the air. Like an ogre, just don't care. Próxima música, vamos falar de uma música nacional, de uma banda nacional, a banda fictícia nacional que a galera mais gosta, na minha opinião, pelo menos pra quem pegou essa época. época, né? A música é Por Mais Que Eu Tente, da Vagabanda, né? A Vagabanda, essa banda fictícia que tocava no Malhação. Olha aí, galera. Tinha a saudosa, a cantora que eu adoro muito, a Marjorie Stiano. Era legal. Ela na Malhação, ela fazia a personagem chamada Natasha. Na banda ainda tinha o Catraca e o Gustavo. Formava essa banda e tocava muito bem essa música. E assim, tem ouvintes que são relativamente jovens, na sua faixa dos seus 20 e poucos anos, e quando podiam, viam essa parte da Malhação, viam a Vagabanda. É um momento que o pessoal gosta bastante, esses personagens com carinha. Tinha o Cabeção também, nessa novelinha, tinha outros personagens, mas a Vagabanda com essa música bem legal, bem marcante, na minha opinião, que eu gosto. Se vai que é estranho de falar que eu nunca vi Malhação na vida. Caramba, tan, tan, tan. Só falta dizer que você não viu Chaves também, aí complica. Eu vi Chaves, porra. Aí sim, olha, tá vendo, tá vendo? Não, mas não tem problema, não tem problema. Bom, mas então fique aí, né, com Por Mais Que Eu Tente da Vagabanda, tá bom, galera? Escutem aí. Se o vento sopra sem sentido, as estrelas podem me guiar. Eu não te tenho aqui comigo. Quando eu sonho, eu posso encontrar. Liberdade sempre andou comigo, nas esquinas de algum lugar. Mas o meu lugar é estar contigo. Eu não posso mais me controlar. Por mais que eu tente dizer o quanto eu sinto por você, como é possível não saber que eu te quero? Não importa se estou sozinho, eu não tenho como te esquecer. Vagando pelas ruas sem destino, se me perco, me encontro em você. Por mais que eu tente lhe dizer o quanto eu sinto por você, como é possível não saber que eu te quero? A música é a Face, da banda fictícia Beck, do anime mangá Beck. Cara, Beck, a gente não precisa nem falar. Toda playlist que tiver alguma coisa relacionada a anime e música, a gente vai botar Beck em algum momento. Tem que botar, porque toda essa história, anime, mangá, ela foi realmente focada na banda e nas músicas, principalmente. Tem um traminha, tem, mas o trama principal é a banda surgindo e acabando ficando com sucesso, esse tipo de coisa. E quando produziram um anime, eles não economizaram em chamar artistas, músicos e compositores pra fazer as músicas, né? Ah, é. O Beck, pra mim, é o melhor anime musical que fala da indústria da música. Não tô falando de música clássica, eu tô falando música, indústria da música, assim, rock, banda, dificuldade de criar uma banda, dificuldade da banda crescer, explodir, sabe? Toda essa parte de turnês, empresários, nossa, o Beck é um show à parte nisso. Temos um podcast próprio, olha aí também, né, de Beck. Olha só, quem diria. Podem lá escutar. E apesar do anime só pegar um terço do mangá, né, dizem que o mangá, eu não li todo do mangá, então, assim, mas dizem que o mangá é melhor ainda, o que acontece depois. Porra, o Beck não tem o que falar mais, cara, na boa. Com certeza vai aparecer em alguma outra playlist daqui logo, logo, mais pra frente. Sempre aparece. É, fazer o quê, né? Sim. E essa música, cara, que eu gosto bastante da Face. É boa, uma das minhas favoritas. Eu prefiro a Moon of the... Fumonsuei, né? Fumonsuei é o trechezinho, não é o nome. É Moon... É Moon of the Water, se não me engano. Moon of the Water. Mas essa é muito boa também. Também, também. Então, fiquem aí, né, com a Face, né, dessa banda fictícia, o Beck. Do anime O Beck Mongolian Shop Squad, tá? Escutem aí. Last is in the motion, trying to keep aiming on. As I still reason I'm laid on. When you turn it, laughing and smiling. Fechar essa playlist, vou botar aqui uma música de uma banda que vem de um desenho, cara, que todo mundo aqui viu, gostou, adorou, quando viu, na boa, e tem uma música completa full dela, em inglês, né, mas tem versão em português, que é pequena, mas é maneira também. A música é o Killer Tofu, caramba, da banda The Beats, do desenho O Dog, então a galera assistiu pra caramba na sua infância, mas em português essa música também o pessoal conhece como Mingau Matador, Mingau Matador. O nome original dela chama Killer Tofu. É, em vez de mingau, eu acho que deve ser um tofu. Oi, ô, killer tofu. Então, pois é, imagina botar em português. Oi, ô, tofu matador, tofu matador. Por que não virou tofu matador? Poderia, né? Bom, é tudo bem. Sei lá, mano. Eu acho que tofu não era muito comum na época, sabe? Pros brasileiros. Pode ser, pode ser. Então, mas tem uma música completa, foda essa canção, cara. É maneiro pra caramba. Pena que em inglês a canção, a música é completa, né? Mas, cara, eu fiquei feliz pra caramba. Meu Deus, olha aí. Eu adoro essa música. Ainda mais do The Beats, né? The Beats, que é uma banda fictícia rock, né? Parecia meio metal também. Que o Doug é fãzaço dessa banda. Os personagens lá naquele desenho do Doug também. Eu adorava o Doug, eu tenho que falar. Quem não gostava do Doug? É, eu gostava antes de ir pra Disney. Falei. Cara, eu não gosto daquele Doug Disney, não, na boa. Puta, eu não gosto, não. A versão melhor é daquela que a gente via na cultura, né? Que é a versão da Nickelodeon também. Sim. Tem lá os personagens, o Doug, o Skeeter, a Patty, o Roger Claus. Isso era esquisito, porque dependendo da época que você tava, ou do episódio específico, não era esse Skeeter, era Mosquito. Também, cara. Tinha os heróis dele lá, o Homem Codorna, o Mosquito Prateado também. Tinha um monte de gente, porra. Doug era um desenho que a pessoa tinha que ver no início da pré-adolescência. Tem que ver. Tem muita mensagem positiva e a pessoa se identifica muito com o Doug. Sério. E essa música também que toda hora tocava quando tinha o show do The Beats. The Beats, que o nome vem dos Beatles, né? Não tem nem dizer, né? Apesar do estilo ser diferente pra caramba. É, não é só isso, né? Também são quatro integrantes. Ah, é verdade, né? É verdade, né? Mas tudo bem, né? Mas é isso, galera. Vamos terminar a nossa playlist aqui de bandas fictícias. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários. Sugiram playlist pra gente, galera. A gente monta essa playlist. Ó, essa aqui foi uma sugestão. A gente fez. Vamos lá, galera. Por favor, façam isso. Bom, mas eu acho que é só isso, né, audiência? Você quer falar alguma coisa? Acho que é só isso, né? Abraço pra todo mundo. Bom, então, galera, fiquem aí, então, com essa música Killer Tofu, o Mingau Matador. Dessa banda The Beats, do desenho Doug. Tá bom, galera? Valeu, muito obrigado. Falou e escutem aí. Fui.